Rebecca, pronto? E manter a sessão 7, mas tira de Mike. Mike, após a decolagem, tá? Eu sigo seu nível 100 até 25 milhas de Salvador. Mike, decolagem autorizada, pista na 7, vento 120 graus, 089. 43, fala 40, libera a direita 121, décimo 9. Mike, 4-1, controle de Salvador 208. Parque Júlio Osmar. Minha boa noite. Tome identificação de essa nível de voo 050 via chegada para mais uma. Minha autoridade do voo de saque. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo Mike, Juliette Mike, decolado na Sampo. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, contato horário da decolagem, sobre aviação Voona para nível de voo 100. Sampo 1, repito, 100, Mike, Juliette Mike. Juliette, máximo para nível de voo 430. Direto ao 430, Mike, Juliette Mike.

Estamos monitorando na pista. Firme? Está um carro na pista, monitorando na pista. Tente manter a posição. Então, nós estamos autorizados para o transporte escolar e está uma viatura na pista. Vocês reforçaram isso? Já falamos com a viatura, ela liberou a pista para o grau de colagem autorizada. Colagem autorizada, grau 062. chegou até Fox Frances, sem identificação. Sudoeste de Salvador, voo direto SAP, para interceptar a chegada por mais de uma em reposta em breve descida. Complexo, nosso procedimento foi em torno de 198 do Sumar 95. 395, até decolar. Brasil, se tu contato na Recife, se tu conheci 865, isso é mesmo 865-545. Tá, linha decolando número 819. Cuba 29, controle. Isso vai terminar de 1 minuto para Conde, a frequência de Aracaju 1, 2, 0, 2, 9, 3, 2, 1. Então, só pista para 4.10, altímetro 1.099. Cuide, isso é para nível de 1.050. 1.0019. Boa noite, Gol 1869, decolando, você escuta. Gol 1869, boa noite, contato para a decolagem. Suba e mantém nível de voo 360 e aceitado. 360, Airbus, Gol 1869. GPS Fox, vou direto, Bruna. Reto do JB, se prepara 3, 6, altímetro 1909. Na 6201, autorizado a linha de colapso 10, vai ser na 30 graus, 071. Ele decola 10, 6201. Inicialmente elétrico, Bruna, 869. Chama 6201, decolada azul no 1, chega o controle Salvador, 20, 28. 208, 6201, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, o Chanel 6201, nação 1. 6201, contatarão a decolagem, suba via Salvo 1, para nível de voo 380. Salve 380, 6201. Seu valendo 6201? Não, 6201, após os meus pés, vou direto Leda. Dois mil depois, vou a Leda 6201. Decolei até o Fox, pista para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS 8.6. Pista 9.0, informe estabilizado. Bom dia, está localizado o ILS 8.6, pista 9.0, reportará estabilizado, até o Fox Shot. 7, decolagem autorizada, pista no 0, vento 140 graus, 059. Decolagem 40 graus, 059. Passa a solicitar a visão para você. Está tentando visitar até a Fox, avistado, plano instrumento cancelado 2120, autorizado circuito pela direita, pista 17, chame na reta final. Chame lá na reta final, até a Fox próxima. Decolar 221, não chame o controle de Salvador, no 20, deixe uma outra. Quase para o final, 97, baixar travado até o Foxtrot. Vida até o Foxtrot, como autorizado, pista 7, vento 130 graus, 059. Vou autorizado até o Foxtrot. Uno 645, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 059. Livre decolagem 10, voo no 645. Gente, autorizado backtrack, taxi até o PAC 4, depois pista livre. 5, decolada 24, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 1208, bom, 643. Controle Salvador, bom, 1645. 5, contato radar, supervia, saudação, Bruno, para nível 360. Atenção 360, via, bom, 1645. Contato final, Recife, frequency 16.85, chamei 85.45. Chame 259, decolador 28, chame o controle de Salvador 120, decimal 8. 208, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, uma boa noite. O chame 62, 59, cruzando 1.400. Chame 259, boa noite. Contato Rolando Colagem, sobre a via São Vuno, para nível de voo 3.80. Via São Vuno, 3.80, após 2.000, pode voar a São. Na hora de uma, tem que ser saído do computador e do programa também no mesmo PC. Vai bater. 3897, chame centro de recepção no 25 decimal 1, no caso negativo no 28 decimal 35, e solicite a operação de máximo. Brasil 4206, boa noite, autorizado a alinhar de colapso 0, vento 130 graus, 059. Olha 645, chame centro de 6, chame 251, caso negativo no 28 decimal 35. 1251, 2835, 6645. Azul 4206, decolador 32, chama o controle de Salvador 10, decimal 8, mão 1. 10, decimal 8, 0, azul 4206, mão trabalho. Salvador, boa noite, azul 4206, na pista da PUCA. 4206, boa noite, contato Aranha, decolado, sub via PUCA para nível de voo 350. Via 350, 4206. 259, chame Recife no 251, caso negativo no 28, decimal 35. Dan 3283, autorizado a linha ainda colapso com 0, vento no 30 graus 089. Autorizado a linha ainda colapso com 0, Dan 3283.